Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. E aí, galera abençoada, preparada para mais um programa do Gospel Hit? São 60 minutos com os melhores louvores. Muito prazer, eu sou Xandelli aqui na comunicação, trazendo a mensagem de Deus em forma de música. E no finalzinho do programa, claro, tem a mensagem bíblica. Curta a nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. E deixe um recado por lá, daqui a pouco tem os primeiros alôs. Quem quiser também pode acessar o nosso site, conhecer os nossos parceiros, conhecer o nosso ministério e deixar um recado lá em nossa página de recados. É o www.redegospelhits.com.br. Quem quiser pode mandar e-mail também, ouvinte@redegospelhits.com.br. A primeira do Gospel Hits é com Fernandinho, Mil Cairão. No ar, Gospel Hits. Meu Deus! Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Your son, in the glory. Rei dos reis, não mais um lindo louvor impactando nosso coração aqui no Gospel Hits, Comunidade Internacional da Zona Sul, e a participação de Aline Barros, Deus da Minha Salvação. Teve uma internacional com Cherry Carr, Sing Your Praise, e trazendo a aca Nosso Deus. É Deus falando conosco através da musicalidade. Vai falar conosco também no final do programa com a mensagem bíblica. Boas-vindas aqui a mais um parceiro que está chegando. Aliás, chegou essa semana e vai retransmitir o Gospel Hits aos seus ouvintes. Quem recebe o nosso carinho é a Rádio Hits 98 FM, 98,1 MHz, na cidade de Ouro Preto do Oeste, lá em Roraima, direção do Moisés. Deus abençoe a cidade de Ouro Preto do Oeste e ao novo parceiro e aos ouvintes de lá que vão curtir o Gospel Hits toda semana nesta abençoada rádio. Tem alusão aqui para os nossos ouvintes que curtiram a nossa fanpage no Facebook. Para Daphne Cássia de Santo André, São Paulo. Também o meu amigo Cacá e Amara de São Paulo, capital, né? Já foram nossos parceiros, mas a amizade continua. Beijão no coração aí do Cacá e também da Mara. Alusão pro Mauro. Alô, Mauro, tudo na paz aí, meu irmão? O Mauro não tá falando aqui, né? Aliás, o Mauro tá falando sim, ele é da Igreja Videira de Palmas, lá no Tocantins, no Estadão de Tocantins. Também pra Jéssica Barbosa, não menciona a sua cidade, mas recebe o nosso carinho. Pra Lenilce Trindade, também não menciona a sua cidade. Ao Richard Brian Silva, do Prado, em Bragança Paulista, lá no estado de São Paulo, curtindo o Gospel Hits. E ao Alex Silva, né? Alô, Alex, tudo na paz aí, irmão? Receba o nosso carinho e muito obrigado por estar aí junto com o Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Obrigado pela sua companhia aqui no Gospel Hits e vamos continuando com muito mais louvores para abençoar aí a sua vida e a vida da sua família. Mas antes eu quero convidar você a enviar o seu e-mail mandando um alô para sua galera abençoada, para sua igreja, para quem você quiser. E pode dar até sugestões para o nosso programa. É ouvinte@redegospelhits.com.br. Nosso site é redegospelhits.com.br. E curta nossa fanpage pesquisando por Rede Gospel Hits. Estamos lá no Facebook esperando por você. Deixe o seu recadinho. E falando em Facebook, alusão aqui aos nossos facebookianos, né? Alô, Leomara Fernandes. Ela é de Olímpia, Mato Grosso. Ela está dizendo o seguinte: ouvi pela primeira vez e gostei muito desse programa. Sou de Nova Olímpia, né? Não de Olímpia. De Nova Olímpia, no Mato Grosso. E sempre vou ouvir o programa. Parabéns. Deus te abençoe aí, viu, irmã Leomara Fernandes. Alusão pro Antônio Amaro. Ele é de Itambé, Pernambuco. Alusão e o nosso carinho especial também aos nordestinos recebendo aí o nosso sinal. Ao Emiliano Silva, ele que é da cidade de Campos dos Goitacazes. Tudo bem, Emiliano? A cidade de Campos dos Goitacazes fica no Rio de Janeiro. Também para Elaine Belo, em Belo Horizonte, combinou aí, né, irmã? Lá em Minas Gerais, recebendo o nosso alô. Também para Cici Souza, de São Luís, no Maranhão. Alô, Cici! Para Luana Caroline Miri, de Laranjeiras do Sul, participando pela primeira vez, fica lá no Paraná. E também para o Diego Andril, de Poá, a galera de Poá, no estado de São Paulo, recebendo aí o Gospel Hits. E vamos continuando com mais louvores. Agora tem Damares, Um Novo Vencedor. E depois Aline Barros, Primeira Essência. Gospel Hits, só as melhores. Thank you.

agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Te adoramos, Senhor. O que fazer se o mar não se

sou livre, sou de Jesus, exclusivamente seu. Sou livre, eu sou livre, sou de Jesus. Sou de Jesus. Esse louvor é lindo demais, né? E que bela voz aí, voz abençoada do Jairo Bonfim, exclusivamente seu. Teve antes Ministério Além do Véu, marcado com sangue. E as duas primeiras aqui, com Aline Barros, Primeira Essência, e Damares, um novo vencedor. Chame todo mundo aí, hein? No final do programa tem aquela mensagem de Deus para o nosso coração. Muito bom estar na sua companhia, recebendo as bênçãos do céu aqui no Gospel Hits. São os melhores louvores, as músicas que transformam vidas, com transmissão para quase todos os estados do Brasil. Amém! E também lá no exterior. Acesse o nosso site aí e confira www.redegospelhits.com.br. Temos lá um mural cheio de recados. Está faltando o seu. E quem quiser também pode curtir a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Estamos também lá no Twitter. Siga-nos, @rede_gospelhits. Vamos mandar mais alô aqui, antes de finalizar esse bloco, pro Jaderson Nimbu. Alô, Jaderson, tudo na paz aí, irmão? Ele é de Miranda, lá no Mato Grosso do Sul. Miranda tá sempre participando aqui do programa, hein? Pro Breno Kaique, de Orlando, nos Estados Unidos. A galera lá nos Estados Unidos recebendo o sinal do Gospel Hits. Lá em Nova Olímpia, no Mato Grosso, temos aqui a participação da Leomara. Em Maceió, Alagoas, a galera tá lá no Agito Gospel, curtindo o nosso programa, né? Também a Web Rádio APC de Blumenau, Santa Catarina, parceiros nossos aqui. Quem deixou um recado foi a Vanusa Carlos Silva. Ela é de, deixa eu ver aqui, né? Ela deixou um recado de Guaíra, no Paraná, e tá dizendo que sempre ouve o Gospel Hits. Deus abençoe poderosamente a sua vida aí, viu, Vanus? Obrigado pela participação. Também pro Márcio Coach. Ele não menciona a sua cidade aqui, mas pela foto dele aqui no Facebook, deve ser lá na Inglaterra, né, irmão? Obrigado pela sua audiência. E daqui a pouco tem mais alôs aqui no Gospel Hits. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. E agora vamos para a última parte aqui do nosso programa e trago a banda internacional Jesus Cutry, Where You Are. E eu quero oferecer para a galera do Facebook, né, sempre deixando um recadinho para a gente, para Bia Silva de São Caetano do Sul, em São Paulo. Também para o Adailton Paulino de Iracema, lá em Roraima, né, a galera de Roraima sempre curtindo o nosso programa. Também para o meu amigo Fábio Filho, lá na capital paulista, né? Ele que retransmite o Gospel Hits não só para o Brasil, mas fora do Brasil. É uma rede muito forte. Alô, Elza Alves Vaz. Ela tá curtindo lá em Brasília. Sempre curtindo, né, irmã? Pra Daniele Cruz, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Também para o Mauro Carvalho, lá da Rádio Novo Som FM, em São José do Vale do Rio Preto, no estado do Rio de Janeiro. Falando em Rio de Janeiro, Abração lá pra galera de Vassouras. Ao Luiz Ernesto Antônio Trombe, ele é de Jacareí, São Paulo. E também pro Sullivan Rafael da Silva de Socorro, São Paulo. São muitos alôs mesmo, graças a Deus, aqui no Gospel Hits, que cresce a cada dia para levar a mensagem de Deus a toda a população, né? Aliás, a toda a nação, a todo o planeta, se Deus quiser. Vamos então com mais louvores. Agora tem Jesus Cutry. Gospel Hits, louvores em som digital. How I need your touch, gently

Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. É onde eu quero estar, Senhor. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Teu rio, ó Senhor, ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. Se é sucesso gospel, então passa por aqui, Davi Sasser, as margens do teu rio. Como é bom ouvir esse louvor. Também teve Gil Viegas, A Vida em Ti, e tudo começou com a banda internacional Jesus Cutry, Where You Are. Meus últimos alôs aqui, vai lá para Nazila Quintana de Guaíra, no Paraná, pro Newton Vieira de Goiânia, Goiás, também para Rosângela Ribeiro Rodrigues de Palmas, no Tocantins, para o Joel Cardoso de Almeida, de Dianópolis, no Tocantins, e ao Lima Júnior, tudo bem? Lima Júnior de Muqui, no Espírito Santo, curtindo o nosso programa. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe aí a vida de todos por acompanhar o Gospel Hits, onde Deus é o destaque aqui, a mensagem de Deus, né? Queremos levar aí a palavra de Deus a todos os corações. Bom, obrigado mesmo pela sua companhia, um programa para toda a família, para todas as idades, para todas as religiões. E durante a semana você pode participar daí mesmo onde você se localiza, curtindo a nossa fanpage no Facebook e deixando o seu recado. Basta pesquisar por Rede Gospel Hits. O nosso site para você deixar o seu recado em nosso mural é redegospelhits.com.br. Vamos com a mensagem bíblica agora. Agora no Gospel Hits,

Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.